universo. Saudações, robôs, mutantes e usuários da Força. Esse daqui é o Omniverso Extra, que é só um podcast que a gente faz da forma mais aleatória possível para falar de coisas ainda mais longe do nosso métier, digamos assim. Mas nem tanto, né? Então, agora, hoje, pegue aí seu contrato com a Guilda de Caçadores de Recompensa e venha junto com Jango Tiossi. Vida longa. E próspera. Opa, eu acho que é o lugar errado. Ginaldo Fett. Opa, e aí? Vamos juntos ver as primeiras impressões de The Mandalorian. A primeira série de TV em live action que explora o universo de Star Wars. Então, vamos começar por enquanto sem spoiler, para não estragar a surpresa de ninguém. E vamos rapidinho. E, Reginaldo, qual é a sua opinião sobre essa expansão de Star Wars, né? Ah, cara, eu acho muito legal. Acho que é um consenso nosso aqui, né, sair um pouco dessa coisa de Jedi, de família Skywalker, de, né, Jedi versus Sith, não sei, eu acho que cansou um pouco, né, ou, sei lá, tem a linha principal lá para quem gostar acompanhar, e é legal você ver o restante desse universo, que ele é grande, ele é vasto, ele tem vários temas para serem abordados, né. E aí eles acertaram em cheio, porque o Bounty Hunter, né, o caçador de recompensa, eu acho que é a cara de Star Wars, né? Quando você relaciona uma coisa a outra, assim, então eu acho que é bem típico mesmo de Star Wars, assim, sem necessariamente, né, abordar a força diretamente, né? Ela pode estar até presente, mas ela não é o foco da narrativa, então eu acho excelente, cara, assim. Achei legal a iniciativa de ter o filme do Han Solo, mas a execução não me agradou tanto, porque acho que patinou demais, não saiu do lugar comum, não, né, foi um imenso fanservice só, assim, o filme. Ao mesmo tempo, também, não me desagradou tanto assim, né. Rogue One, eu já acho que não, eu sei que, até deixo o Dãozinho falar, porque eu sei que ele gosta muito, mas eu gosto também demais. Acho um filme legal, acho que um filme assim, né, pega um ponto-chave da história e amplia ela. Eu acho bem bacana isso, assim. Aquele planeta simulando, assim, né, um Israel, assim, né, meu, Jerusalém, assim. Puta, acho isso legal demais, assim. Legal mesmo, assim, de um cenário, assim, fantástico, né, com aquelas estátuas caídas, então ele tá referenciando a força, ele tá referenciando o Conselho Jedi e sem necessariamente usar eles como linha guia. Então eu acho isso super válido, cara. Eu acho que de nós três, eu sou menos interessado, digamos assim, em Star Wars. Eu sempre só acompanho os filmes, tá? Nunca passei disso, nunca li livro nenhum, nunca me interessou, nunca vi nenhum desenho, série animada, nada. Então, essa série aqui, né, do Mandaloriano, é a primeira que eu vou lá ver fora dos filmes, e talvez por isso eu concordo com a parte do que você falou, nesse sentido que, assim, eu só, de novo, né, eu só vi, sei o quê, 9, 10 filmes, e já tô de saco cheio, não desse negócio de Jedi, de Sith, não disso, sabe, isso até gosto, me divirto com isso. Eu tô saco cheio de ficar nesse negócio aí de Skywalker, sabe? Quando o explora outras coisas, acho que fica mais interessante. Tanto é que desses novos filmes, né? Desses 3, 4 novos filmes, já com o J.J. Abrams, pra mim o melhor disparado é o Rogue One. Disparado, assim. E olha que ele tá ali, né? Tá ali no meio de 2 filmes da série clássica, tá ali inserido. Mas quase não se prende nisso, né? Tirando o fato ali da linha guia, mas não fica muito preso a isso, você se diverte muito bem. E, assim, explora outro tipo de coisa, né? Que é a mesma coisa que acontece aqui nesse seriado, né? Apesar do lado do final, vocês pegam outras partes do negócio e assim, pra mim é por aí, sabe? O caminho pra mim é esse daí. Um live action para a TV de Star Wars é algo que eu espero desde 1999. Quando lançou Ameaça Fantasma, a 7... uma revista que falava sobre cinema, fez uma edição especial e falava, na época era veiculado na imprensa que, na verdade, a história seriam três arcos de três trilogias. Então, isso foi a primeira ideia que eu comprei, né? Seria a trilogia clássica, a trilogia anterior, né, a prequel, e possivelmente uma trilogia final, quando o Lucas entregou a segunda trilogia prequel, as críticas não foram as que ele imaginava que teria, então ele acabou se distanciando da obra até que ele vendeu. Mas a ideia de uma série live action vem desde essa época, é ventilada desde 1999, e primeiro Clone Wars seria essa série live action, não foi. Rebels seria essa série live action, não foi. E eu fiquei feliz com o resultado do Mandalorian. É uma série que pode apresentar outros personagens, apresentar situações que a gente até conhece, mas sobre uma outra ótica, contar histórias que não estejam ligados à família Skywalker. Aproveita que você está por aí, Jamson, já dá aquela explicada em quem diabos são os Mandalorianos, né? Qual a sua origem no cânone, no universo expandido, ou no Legend, né? Como é chamado agora. Eu só queria fazer uma diferenciação. O universo expandido não é o Legends, né? O Legends é aquilo que deixou de fazer parte do cânone, mas fazia anteriormente. Então é como se fosse um universo paralelo. Tanto que teve conteúdo que foi para o Legends e a Disney depois voltou já. Que o conteúdo mais conhecido foi o Clone Wars, que durante um tempo a Disney tirou do cânone, mas aí ela simplesmente viu aquilo, era muito bom e trouxe de volta. Bem, os Mandalorianos não são uma raça, olha só, ela é um clã de guerreiros de uma determinada área do universo de Star Wars. Esses guerreiros, eles serviam principalmente ao Sith, e em determinado momento eles assaltaram, roubaram o templo Jedi original, e houve um desses membros do clã, que era o Mandaloriano primeiro, que ele deu nome a primeiro ao clã e depois a um planeta, porque eles ocuparam um planeta e esse planeta começou a chamar Mandalor. Mas a gente não pode entender que Mandaloriano, ou Bounty Hunter, é exatamente uma raça de alienígenas. Em teoria, sendo bem genérico, qualquer raça de alienígena poderia ser Mandaloriano, poderia fazer parte daquele clã. É claro que existe uma série de pré-requisitos, como eles usam máscara praticamente o tempo integral, a gente não sabe se atrás daquela máscara está um ser humano normal. Bounty Hunter é assim, é uma profissão, né? Como até, né, o Herzog lá fala, é uma frase dele, né? Que Bounty Hunter é uma profissão complicada, né? É uma função complicada. Então também pode ser exercido por qualquer pessoa, né? Alienígena, qualquer espécime, né, do espaço. Tanto que existe uma série que foi publicada aqui pela Edi Ouro, né, uma série de edições especiais de Bounty Hunters, né, no universo Star Wars. A gente viu a primeira vez mesmo, assim, como citado mesmo, como Bounty Hunter, no Império Contra-Ataca, quando eles estão enfileirados, assim, um Star Destroyer, assim, com o Darth Vader, e o Darth Vader trata eles como escória, como aquela profissão suja mesmo, assim, né? E você olhava cada um deles, né? Tinha um deles com, sei lá, um turbante, uma fralda na cabeça, mas você via que o cara tinha uma história interessante, né? Tinha o outro que era meio reptiliano, assim, né? Aquela raça parece uma raça bem agressiva, né, de Star Wars. Tinha o Android, né, aquele Android que você vê ele também no primeiro capítulo. E tinha o Boba Fett, que assim, você batia o olho, você falava, caramba, né, assim, esse cara deve ter uma puta história, porque ele, né, armadura, capacete, ele tinha um foguetinho, ele tinha jetpack e um míssel assim nas costas. Então você fala, caramba, cara, o cara tá preparado pra tudo, né? Uma capinha curta, né, meu? Acho que é a única capinha curta que fica bacana, né, meu? Aquela capinha do Shazam, sem ser no Shazam, que é ridículo, né, meu? Assim, então acho, visualmente, assim, o que conquistou de cara foi o Boba Fett, né? Antes de ter toda essa história, todo esse background de Mandalor, né, de Mandalorianos, porque realmente isso foi construído, né, isso foi construído, você fala de aquele Knights da The Old Republic, isso daí é até mais antigo, né, eles colocam a origem desse clã bem antes disso, né, eles relacionam, né, aquele planeta Coruscant, que é um planeta-cidade, que nem... términos lá da fundação do Asimov, né? O Coruscant, ele é um planeta todo ocupado por uma cidade. Antigamente, milhões de anos antes de, né, que eles colocam a Batalha de Yavin como um, né, um ponto, vamos dizer assim, de referência temporal, aquele planeta era floresta, assim, né? Era um ambiente natural, e a raça que morava lá foram os primeiros a se denominarem Mandalorianos. Então, assim, é muito extensa a história, ela é comprida, tem idas e vindas, né? Clone Wars abordou uma parte dessa história, né? Uma visão mais recente dos Mandalorianos, né? Depois, Rebels, né, aproveitou um dos personagens da equipe, né, era uma Mandaloriana, muito legal, que ela era uma Mandaloriana artista, né, então vamos dizer assim, a parte dela guerreira, acirrada, ela desenvolveu artisticamente, então, olha, eu acho que era um dos personagens mais interessantes daquele grupinho, assim, cara, eu gostava demais, né, acho que é Sabine o nome dela, se eu não me engano, e achava isso um barato, assim, né, e eles sempre roubam a cena onde aparecem, assim, são personagens, assim, é uma construção muito legal, agregada a um visual maravilhoso, né, que esse capacete fechado com o visual, né, ele parece ter um visor central que desumaniza, assim, o personagem, né, então eu acho isso fascinante, né, e conquista, só visualmente ele conquista logo de cara. Isso do capacete é legal, porque no episódio, né, quando ele puxa a luneta, ele coloca no meio, né? Não coloca como fosse no cantinho, como fosse nós, né? Com os olhos, né? Meio de lado. Fica no meio do capacete a luneta, né? Como se o olho dele fosse ali no pau da venta, né? Isso é muito legal. É, vamos deixar de enrolar, então. Vamos partir pro que interessa, né? E a partir daqui, spoiler tá correndo solto. The Mandalorian é escrito pelo Dave Filoni, né, de Rebels, pelo Jon Favreau, né, todo mundo conhece, e, né, na série apresenta um caçador de recompensa mandaloriano, né, interpretado pelo Pedro Pascal, que não tira o capacete em momento algum, estilo o novo Juiz Dredd, e que após a conclusão, né, de uma missão, né, naquele mesmo estilo 007, ele recebe uma nova missão, capturar um ser de aproximadamente 50 anos para um cliente que não teve seu nome revelado, né, que é interpretado pelo Werner Herzog, como o Reginaldo citou anteriormente, e que está ali acompanhado pelos Stormtroopers, né, que sugere alguma coisa, refugiado do Império, algo do tipo. Então, Jamerson, situa aí em que ponto, né, essa série, esse piloto está ali nos filmes da série. Aparentemente a série ela está após a queda do Império. A gente tem muito material de Legends e muito material oficial que trata sobre esse momento, o momento em que a Nova República tenta se estabelecer, certo? Existem visões distintas, tem uma visão de que o Império caiu e caiu mesmo e a Nova República ascendeu e ela enfrenta apenas... resquícios pontuais, inimigos, tanto que nos quadrinhos eles criam um outro inimigo mais poderoso, que seria a invasão. E tem aquela visão que a gente viu na Nova Ordem, né, nos filmes do J.J. Abrams, que o Império caiu, mas na verdade quem caiu foi o Imperador, né? O Império continua por ali com a força enorme, e a República, a Nova República, não conseguiu se estabelecer de uma maneira tão forte. Eles continuam a ter conflitos, e neste contexto aí parece de que o Werner, ele está buscando uma coisa que vai fazer a diferença para o lado dele da balança. Premissa simples, né? A gente teve assim, vislumbres desse plot, assim, mas não imaginava que ele ia vir com tanta força, assim, com tanta porrada, né? E ser tão legal, ser tão enxutinho, né? Acho que o que chama atenção de cara pra gente da série é que ela é curtinha, né? Ela é um pouco mais do que meia hora, né? Acho que esse primeiro episódio tem 38 minutos, mas ela passa voando, assim, você nem percebe, porque tem tanta ação, e o protagonista é aquele misterioso, né? É um Clint Eastwood do espaço, né? Calado, misterioso, assim, e aí também a gente já relaciona, né, com esse, com o tema do faroeste no espaço, né? Então, ele realmente, assim, a hora que ele aparece naquele bar, né, com os alienígenas, tem aquelas notas, né, como se fosse uma flautinha, igualzinho, né, os filmes do Leone. Então, cara, isso remete, acho que tá, assim, no nosso DNA, né, gostar disso, gostar de faroeste. Então, na hora é cativante. E aquela questão do uso do widescreen, a maneira como a história é construída, a maneira como é narrada visualmente, você, evidentemente, você casa com os filmes do Leone, certa ideia do cara solitário. A ideia dessa narrativa, né? O cara que ele não tá aí para ninguém, ele é solitário. E isso evoca o que te tem de melhor nas duas séries. De cara, é muito legal, porque ao mesmo tempo também não perde a atmosfera de Star Wars. Então você vê as naves né, caindo aos pedaços, né, alienígenas convivendo, né, diferentes, assim, é uma sociedade alienígena que ela é interessante. Então as espécies convivem, né, com as suas diferenças, alguns são familiares, outros não, né? Assim, de cara você remete para isso, né? Você vê ele congelar o cara em carbonita, né? Você vê depois aquele cenário familiar para você. Então, assim, ao mesmo tempo que está trazendo uma coisa nova, né, eles também dão esse ambiente familiar, né? Fala, ó, isso você já conhece, você está vendo agora por um outro prisma, que é de uma coisa também, vamos dizer assim, que é familiar para você, que é o western, né? Ação, assim, né? O cara que você não tem certeza se ele é um herói ou um vilão, né? Claro que você, por ele ser o foco da ação, você torce por ele, claro, não tem outro jeito, né? E depois, do jeito que vai andando, assim, a história, né, ele é feito, assim, ele não, isso acaba logo, porque você acaba gostando do mercenário, né, que não tem nome, né, é o estranho sem nome mesmo, assim, né, ele não tem nome, né, ele não é identificado, você realmente chama ele de Mandaloriano, porque ele tá vestido igual Mandaloriano, né. Ele é um caçador de recompensa, o último Mandaloriano caçador de recompensa que a gente viu é o Boba Fett, então tem aquela similaridade, né? Eu acho que eles até pensaram, acho que essa série faz tempo que ela é comentada, né? Eu acho que alguém até pensou em usar o Boba Fett, né? Mas eu acho que foi um acerto, cara. Assim, ou melhor, é um acerto em cima do outro, assim, né? Porque eles realmente acertaram em pegar um personagem novo, desmembrar daquele do personagem antigo, clássico, que ia ter que explicar o que aconteceu com ele, né, no fim, depois do retorno de Jedi, né, assim. Então, você iria ter uma complicação desnecessária, né? E ao mesmo tempo, né, você pôr esse personagem novo, calado, né, você sabe que é Pedro Pascal, que é também é uma coisa corajosa o usar, né, o ator, é um ator que está em alta, é um ator assim que realmente está envolvido em produções assim, né, conhecidas, assim, e ele não aparece, cara, não aparece, poderia não ser ele mesmo, poderia ser igual, você vê algumas imagens de bastidores do Boba Fett, e ele era um tiozinho de óculos e bigodinho, assim. Não, e disso que vocês falaram foi justamente o que vocês usaram pra me convencer a assistir, né? Até então, eu provavelmente não iria assistir, ou pelo menos não tão cedo. Tem três elementos aí principais que me convenceram a ver essa série. Dois vocês já citaram, né? O tempo, é uma série de 30 a 35 minutos, e não precisa mais, tá muito boa, ela funciona nesses 30 a 35 minutos. Ser um, claramente, um western, né? É um faroeste sem ter no K-pop, é o meu gênero preferido de filmes, é o que eu mais assisto, é o que eu mais gosto. Então, ainda tem aquela coisa ali meio lobo solitário, né? Esse elemento tá nessa coisa que vocês falaram dele, do personagem principal, né? Não pela ambiguidade, se ele é herói, se ele é vilão, mas por ele não ser o Clint Eastwood, né? Aquele cara silencioso, ele fala pouco mesmo, ele tem isso também do ator, né? Ele tem poucas falas, é um cara silencioso, sem nome, mas não é o fodão, né? Ele não é aquele cara espetacular que mete bala em todo mundo e ninguém atinge ele, né? Muito pelo contrário, ele dá uma... Sobretudo no segundo episódio, ele quebra muita cara, sabe? Ele dá muitos problemas e não é tão solitário assim, né? Já que ele faz um convite lá para um ser que mora no planeta onde ele está, para viajar com ele, né? Então ele dá essa quebrada nesse mito aí daquele cara fuderoso do faroeste que mata todo mundo rapidão, dá uma boa mexida nessa característica dele. Diga-se de passar, realmente isso. Ele apanha mesmo, né? Ele usa aquela armadura, vai ficando surrada, suja, a nave despedaça, ele não é assim... O herói brilhante, ele é realmente falho, e é o que você gosta mais ainda dele por causa disso, né? Porque realmente, assim... Ele é crível. Exato, com todos esses defeitos, assim, né? Já que a gente pulou já direto já pro segundo episódio, porque não tem jeito, ó, quem assistiu o primeiro e não assistiu o segundo é, assim, é inacreditável, cara, porque a hora que o primeiro... que termina o primeiro episódio e você vê aquele iodinho assim, pequenininho, cara, assim é muito encantador, cara, você fica encantado. E aí realmente, a hora que começa o segundo episódio, que ele é incrível, cara, se o primeiro é enxuto, o segundo é mais enxuto ainda, é mais simples, basicão, ao mesmo tempo que tem essa familiaridade. Eu acho que não é todo mundo que vai associar, né, ao assassino do carrinho de bebê, ao lobo solitário, né? Eu acho que não, eu acho que é realmente assim, é uma piscadela assim para quem entende, para quem já faz parte desse universo. Eu acho assim que a pessoa tem que ter o conhecimento básico de que Star Wars é uma construção feita basicamente de apropriação de western e de histórias de cavaleiros clássicas e histórias de samurai dentro de um contexto de ficção científica. Se a pessoa não tiver esse conhecimento, talvez ela não assimile. Bom, eu acho que até para o japonês isso, assim, ele bate o olho, ele associa, né? Porque é popular para eles essa relação. Pro ocidente aqui, a gente tem que reconhecer que é mais difícil, assim, né, fazer essa associação, você não sendo assim, um leitor de quadrinhos, né, porque Lobo Solitário é famoso, tudo assim, é popular, mas pra leitor de quadrinhos, né, cara, o cara que assiste de cinema pode até associar com um filme, que também tem a sua importância, mas é muito pequena, né, cara. O que eu ia falar é que realmente, assim, já no segundo episódio, aquele bercinho flutuante, o iodinho, assim, fazendo beicinho, assim, cara, aí, meu, eu já tava, já, assim, derretido, cara, assim, já tava encantado, assim, meu. Aí ele pega e faz aquela perseguição com aquela fortaleza do povo da areia, né? Os Jawas, né? Jawas, isso, Jawas, é verdade. O povo de areia, o Sand People é o outro, né? É o que grita, né? Que tem os dentes protuberantes, assim. E aquilo lá, cara, aquela fortaleza andando e ele, o Mandaloriano, tentando subir tudo, aquilo lá é um assalto a trem, né, aquilo lá. Aquilo lá é outro chavão, assim, do western, né, meu? Ele tá subindo lá num trem, né, meu? Tentando invadir o trem E você, só que aquilo lá tá assim, é ficção científica, né? Assim, é sci-fi. Então, cara, essa mistura é muito boa, cara. Muito boa, muito. Olha, que legal essa história, cara, essa sequência. Mesmo assim, depois ele vai atrás de um ovo e os bichinhos lá pegam um ovo e cortam e começam a comer o ovo, assim. É simples, é bobinho, mas você tem que desligar, cara. Não adianta você querer fazer Star Wars, transformar Star Wars numa coisa chata. Star Wars tem que ser tudo menos chato, cara. E esse segundo episódio aí, nossa, cara, é muito divertido. É muito legal, né? O parceiro lá dele também, que é um cara, assim, calado, assim, na dele também, né? Que é cara que reforma, um construtor, puta, como é legal isso também, meu. Mas é isso mesmo aí, Região, você falou, Star Wars simplificado, sem Jedi, sem Skywalker, sem trilogia clássica, sem nada disso, direto ao ponto, redondinho, história divertida, sabe, não tem como não gostar, você pode adorar, mas não tem como não gostar. Então, só pra fechar, quais são as expectativas de vocês daqui pra frente? Eu tô torcendo porque eu tenho certeza que a série vai me impressionar. Cada episódio me impressionou positivamente. E eu sou incapaz de adivinhar o que acontecerá. Acho que não será algo tão evidente quanto aquilo que num primeiro momento deixa claro. De um modo geral, eu acho que o Mandaloriano vai tomar uma decisão difícil. Ele vai trocar a posição de caçador de recompensas para caçado. Me parece que talvez esse seja o mote aí dessa primeira temporada de 8 episódios. Eu também acho assim, não sei o que esperar, mas algumas coisas são óbvias, né, meu? O seriado acaba se ele matar o Yodinha, né, meu? Se ele deixar alguém matar, né, meu? Porque aqueles olhões enormes, assim, tipo o gato do Shrek, cara, é pra, assim, qualquer coisa que acontecer com o bichinho, você abandona a série, né, meu? Assim, eu acho que isso é meio óbvio, que ele vai proteger, né, ou no mínimo achar uma saída para ele intermediária, porque parece que tem mais de um grupo de caçadores de recompensa atrás dele. Não é para levar com vida, né, o Yodinha, né, realmente matar, né, enquanto outros, assim, eu já ouvi algumas pessoas, eu não sei se vai acontecer, mas quererem associar que o Império tá desmanchado, né, a gente não falou, mas a série é 5 anos depois do Retorno de Jedi, então o Império caiu, né, mas ainda assim você vê, né, um grupo ainda trabalhando nas sombras, né, que talvez a gente chegue a ver essa ascensão da Primeira Ordem, que você tá vendo agora a história dela na nova trilogia, né, e já ouvi algumas suspeitas, assim, se você reparar, aquele cientista que aparece no primeiro episódio, não o Herzog, o outro, ele tem no braço um símbolo que é daquela raça de caminoanos lá, que fizeram os clones, né, no episódio 2. Então, talvez seja alguma coisa de alteração genética ou clonagem usando, né, a genética do Yodinha, né, o que algumas pessoas associaram àquele personagem esquisito da nova trilogia que assumia o Snoke, né, o comandante Snoke lá, né. Então, não sei se isso vai acontecer, realmente não sei, nem sei se precisa, né. Eu acho que eles vão tentar fazer uma coisa mais enxuta nessa primeira temporada, até para conhecer o terreno, né? Se for igual esses 2 primeiros episódios, para mim tá excelente, cara. E não mata o Yodinha, claro, né, meu? Assim, senão acaba a série. Eu mesmo paro de ver, pô. E tem Funko para vender, né? Não vão desperdiçar esse monte de Funko que vai aparecer agora, enxurrada de Funko do Yodinha, né? Só na minha opinião, eu só digo uma coisa para convencer a quem não viu a série ainda, né? O segundo episódio tem o melhor droide de Star Wars de todos os tempos e talvez top 3 personagens da série, assim, disparado. Não tem. Cara, aquilo é aquela cena, que é a cena clássica de Faroeste, né? De invasão ali. É quase uma base mexicana aquilo dali, né? No deserto, uma coisa meio fortificada. Aquela cena de invasão é assim, uma coisa assim, fantástica. Uma das melhores coisas que eu assisti esse ano facilmente. Não, você tá falando do primeiro episódio, né? Não, é legal sim, né, meu? E assim, é certeza, até pra... O droid, ele é destruído no final, né? Ele toma um tiro na cabeça. Mas se você vê algumas das... algum pôster, assim, de divulgação que ele aparece, você pode olhar que ele tem aquele tiro na cabeça no pôster. Então ele vai voltar meio baleado, né, meio zureta, meio recauchutado, mas vai voltar também, cara. Né? E ele é um personagem bem legal mesmo, se você parar pra pensar por que, que um droide seria caçador de recompensa, assim, né, meu? Então ele com certeza vai voltar sim. Bom, então é isso. A qualquer momento a gente aparece aí com mais Omniverso Extra falando sobre algo tão bom quanto The Mandalorian. Até mais. E tenho dito. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.